mesmo longe não deixo esperar. Em cada segundo eu vou mostrar o quanto eu te quero, venero, não vou negar. A distância não será a razão, tá longe mas perto do coração. Essa canção de corpo, alma e coração. Você é tudo que eu sonhei. Foi só te olhar que logo eu me apaixonei. Se eu pudesse expressar esse amor que estou sentindo, se eu pudesse te abraçar, não estaria aqui sozinho. É que eu te amo, é por você que eu chamo. Falta de você, de tudo que a gente viveu. Os dias eram radiantes, de repente tudo escureceu. Num piscar de olhos, me vi sem você. Gosta de ver eu na sofrência, chorando, apaixonado por você. Me diz que não me quer, que é pra me te esquecer. Mas eu gosto quando você mergulha dentro do meu prazer e prova do meu mel e quer mais. Chore nunca mais, amor. Só de dia e de noite somos amigos. Ela diz que tem namorado rico e que não pode correr esse risco, porque eu sou um pobre de maré, maré, que não tenho cacife pra bancar um...